em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar as pés do chão. Baby, dá pra ver que o teu corpo não tá de acordo. Tu disseste que eu dava trabalho. coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Vai encontrar alguém como tu, como tu, como tu. Sinto saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido, devia ter ligado. Sinto saudade, sinto saudade. Desculpa ter aparecido e não ter avisado. Ele faz.

que venha o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Tragam cobertores ou mantas, o vinho escorre pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum lhe dê conselhos. Que venham sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum lhe dê em não te dar razão, em te dizer que não, não amar-te aqui. Já não dá mais para fugir de certa conclusão, de me dizer. Eu te fiz sofrer, o quanto nos fiz sofrer. Tentas combater, dizes que eu já passei à história, mas não largo a tua memória. Volto sempre à tua memória. Sei que muito vacilei, eu sei o quanto eu me enganei, o quanto eu te fiz chorar. Posso ver no teu olhar. Eu não soube ver o que estava a acontecer, o quanto eu te fiz sofrer, o quanto nos fiz sofrer.

foge vinda do escuro. Mais que uma palavra se diga a mim, mais que veja um vulto, guardo o segredo. Toca-me no rosto que eu sempre quis. Soltas uma lágrima quando sorris. Grito por ti, sentido. Chamo por ti, perdido. Andamos aqui, sofridos de dor. C'est sur le 96.2 FM. Naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. nunca me afasto. Quebrar todas as leis deixar sonhar o sabor da loucura tem os dedos e os anéis e o que tinha de melhor é dei-te quase tudo foi demais. Todos os teus sinais, dei-te quase tudo foi demais. Dei-te quase tudo, leva todos os teus sinais. Cidade amiga, mudaste a imagem.

estas abrirá em flor e as desfolhadas por São João com mil fogueiras de amor. Tenho uma ideia no campo de trigo onde eu te amei. Lembras-me um campo de trigo tão verde onde eu te amei de fugida e os caminhos que eu percorri nos secos trigais da vida. Verdes, verdes trigais em flor na lembrança que sem saber qual o porquê. Cada qual canta o que sente, pois se a alma nunca mente, não se esconde nem se vê. Cada qual canta o que sente, pois se a alma nunca mente, não se esconde nem se vê. É loucura querer contar quantas ondas tenho e julgar que vou esquecer. Eu queria parar o tempo, ser feliz nesse momento, não ter nada que entender. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores.